Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes cai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixe meus olhos secar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Do mar, águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, a ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, a ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar.